Cumprimento o presidente da casa, vereador Guido Mário, colegas vereadoras, vereadores e a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar a minha fala no dia de hoje falando das boas novas para o nosso Hospital Bom Jesus. Reabrirá em poucos dias o ambulatório de cirurgia geral e de traumatologia, juntamente com o nosso bloco cirúrgico e os exames de endoscopia e colonoscopia. Alguns dias atrás, já foi aberto a ala da psiquiatria, que já está atendendo. Isso me deixa muito feliz em saber que, mesmo diante de todos os problemas que o hospital enfrentou, inclusive o seu fechamento provisório, agora está novamente caminhando para a sua normalidade. E é isso que mais queremos, que a população seja atendida e tenha um atendimento como cada ser humano merece. Temos enfrentado muitas situações pontuais, mas a direção está sempre atenta às reclamações e buscando melhorar. Cada reclamação que surge, eu levo imediatamente até eles para que juntos possamos chegar a uma solução o mais rápido possível, pois são vidas e com vidas não se brinca. Eu acredito que é assim que se constrói. Poderia chegar aqui e simplesmente fazer todo aquele griteiro desnecessário e pavoroso. Sabe qual a finalidade disso? Gerar pânico na população e cada vez mais descrédito com um bem tão útil e tão necessário para a nossa população. Eu, por exemplo, não tenho plano de saúde e sempre que preciso eu faço o uso do SUS. Eu quero um hospital bom para atender a todos com qualidade. O meu esforço na busca de recursos federais que consegui em Brasília estão sendo investidos ali no hospital para quem quiser ver. Hoje mesmo ainda passei por ali. Assim que o dinheiro foi liberado e empenhado, já iniciaram a obra de restauração da emergência. Recepcionar os pacientes em um ambiente mais aconchegante e bonito também nos deixa muito felizes e alegres. Quero também, senhor presidente, pedir novamente para que as pessoas continuem se cuidando, evitando sair de casa, saiam somente quando for necessário. Tivemos de ontem para hoje um número bem... São cinco pacientes confirmados, mas para quem estava zerado, eu acho que já é um número que a gente tem que novamente voltar a ter consciência e precaução. Porque assim como de ontem para hoje foi 5, daqui a pouco para amanhã já pode ser 10 e assim vai. Eu sempre falei aqui e vou continuar falando. Nós só vamos conseguir vencer essa pandemia se todos nós nos unirmos e cada um fizer a sua parte. A gente cuida da gente, cuidando da gente, a gente está cuidando dos nossos e daqueles mais próximos da gente. É unidos que conseguiremos vencer esse número. E hoje eu cheguei na Secretaria da Saúde e fiquei bastante preocupada, né, quando o nosso médico regulador, né, foi confirmado ontem, Covid. E aí já tem uma série de funcionários ali que estão todos em isolamento, né? Todos fizeram os testes, estão aguardando chegar agora os resultados. E um médico que testa positivo, por quantas pessoas ele passou? Quantos atendimentos foram feitos? Isso é uma coisa muito preocupante, né? E que eu saí de lá bem preocupada hoje, e por isso eu reforço aqui os cuidados da população. Inclusive até para ir no posto de saúde. Vão somente se for necessário. A gente sabe, porque a gente já passou por lá, tem gente que vai para pegar testado, tem gente que vai por coisas que não tem necessidade de ir. Então, só vão se realmente for muito necessário, porque ali é onde está passando tudo que é tipo de paciente, e foi o que aconteceu com esse médico. Daqui a pouco tem mais um enfermeiro ali que, né, que estão aguardando, e aí quem vai passar ali pode contrair. Então, a gente tem que aqui usar a tribuna para conscientizar a população. Quero também alertar, que eu estive com o secretário hoje, a partir de segunda-feira, vacina da gripe em Taquara para toda a população. Vai chegar a vacina e toda a população que não tem feito e quiser, pode se dirigir até o posto de saúde mais próximo e fazer a sua vacina. se possível, daqui a pouco, se chegar uma frente fria, pelo menos as pessoas estão vacinadas. Agradeço a Deus pela oportunidade e desejo a todos uma abençoada semana.